isso foi fazer o som. Toda favela se viu no rap bom, no rap bom. Sente o grave, bate forte, o rap é o som. Favelado, vê vontade, rimar é o dom. Te faz pensar se o rap é bom. Anel de Nossa Senhora no dedo, coração quente. Aproveitei do que eu recebo, olho pingente. Me olham com brilho no olho, é o brilho do dente. De ouro que eu paguei com a grana que o gerente liberou, e pique libero, eu tô no comando do time. Do hip hop, na foto, no vídeo, no frame. E quem me vê ouvindo KM, não imagino quanto eu vibrei pelas rimas da KM. Ficou sem ar do lado do preto, é altitude. Disse que tava escrito nós dois, é MacTube. Dois pelados se amando no jato, foi mó viagem. Quero tocar seu corpo, sua alma igual Fela Kuti. É dança de Pelezinho e Mercedes Batista. É o Whitney cantando aos riscos de KLJ. É um paredão sujo e cinzento e lotado de tinta. É um belo dedo do meio pro agente da lei. Cê tem mais de 1000 baseado pra enrolar. Sua coroa pode até se decepcionar. Quer que tu estude, seja humano meio nerd. E agora, nego, quem poderá te ajudar? Só com nós que existe revolta com disciplina. Só com nós que existe putaria com amor. Próxima frase, nego, não é sobre dinheiro. Pensa na cabeça onde o Jonga chegou. Tudo pra isso foi fazer o som. Toda favela se ouviu no rap bom, no rap bom. Sente o grave, bate forte, o rap é o som. Favelado, vê vontade, rimar é um dom. Te faz pensar se o rap é bom, se o rap é bom. Um salve para nossos professores, eternos sejam nossos professores. B-boys, B-girls, DJs, MCs, gravitators são os nossos professores. Um salve para nossos professores, eternos sejam nossos professores. B-boys, B-girls, DJs, MCs, gravitators são os nossos professores.